Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos debaixo das mãos poderosas de Deus, meus irmãos. Nós nascemos de novo. Tá? O diabo quer que a gente pense ao contrário, né? Mas é mentira, porque o diabo é um ser mentiroso por excelência. Jesus já falou, né? Ele é o pai da mentira. Então, ele é a mentira. Só conta mentira. Tudo que ele fala é mentira. Nós estamos debaixo da mão poderosa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. As circunstâncias, elas são coisas temporais, tá? Que o diabo põe para ver se pega, né? Para ver se cola, tá ok? Mas só que tudo que o diabo faz, gente, não é agradável, sabe? Não traz, assim, bem-estar algum, é horrível. Ele quer que a gente passe mal. Por isso que existe um lugar em Deus onde nós podemos entrar com louvor e adoração e nós vamos, então, começar a sentir bem, em vez de ficarmos com aquele mal-estar. Por isso que é necessário ir na presença de Deus orar. Quem faz isso tem um retorno. Por isso que não dá para a gente ficar muito tempo sem ir buscar Deus, entrar na presença dEle. Porque às vezes a gente está orando, parece que não está tendo tanto valor. Meu Jesus, se a gente não orasse, Senhor, pensa nisso, se a gente não orasse. O diabo é que está forçando, sabe, gente? Aquele parafuso que você vai apertando assim, vai fazendo um barulhinho, ele vai fazendo isso, ele vai forçando. Ele quer que a gente sinta as ruindades dele, a maldade dele. Ele quer que a gente sofra as maldades dele. Então ele vai apertando aquele parafuso, sabe? Tipo, a oração não está resolvendo, porque você está vendo o que você está sentindo. A gente não é o que a gente sente, é o que a gente crê. Tá? Então por isso que a fé é diferente. Nós temos que ler bastante a palavra de Deus para ela entrar dentro de nós, ser a nossa força. As nossas emoções vão ficando equilibradas, sabe? Na hora que está o pior do diabo, a gente tem um lugar em Deus que se chama um refúgio, né? Um lugar, um escondido, um lugar lá escondido em Deus, onde o diabo não entra, meu. O diabo não entra na adoração a Deus, ele não pode. É impossível para o diabo entrar lá. Não tem como ele entrar lá, porque essa adoração agora, queridos, é feito com o nosso espírito nascido de novo. Então, representa na antiga aliança o Santo dos Santos, aonde o sumo sacerdote entrava, só ele, só ele, só ele, só ele. Deus designou aquele homem para ser o sumo sacerdote. Ele era acima do sacerdote. Só ele entrava lá, dentro do Santo dos Santos. Tinha o primeiro lugar, né, do santuário, que era o lugar santo. O sacerdote entrava lá. Mas atrás daquele lugar santo, tinha uma cortina, tinha o Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote entrava lá. Uma vez por ano. E tem mais. Ele entrava, ele tinha lá todo o manto dele com aqueles sinos que ele ia andando e aquilo ia fazendo... Gente, aquilo representava os nossos pecados. E ele tinha uma corda no manto dele, ficava para fora. Porque se ele morresse, acontecesse alguma coisa, ele tinha que puxar o sacerdote, o sumo sacerdote pela corda, porque quem entrasse lá morreria. De tão santo que é Deus, o lugar que Deus estabeleceu. Isso, né, gente, era na antiga aliança. Então o diabo jamais pôde entrar lá. Jamais ousar entrar lá. Não tem como ele entrar lá. Isso não é o máximo. Então, o nosso espírito recriado hoje, né, representa aquele santuário, né, o Santo dos Santos. Isso é o máximo. Então, o diabo, na verdade, ele não pode entrar no nosso espírito. Mas ele pode, tipo, por exemplo, usar a nossa alma, né, algum atributo da nossa alma, usar... A ponto, tipo assim, se a gente até chegar a renegar Jesus, a gente perder a salvação, aí fica difícil, tá? Mas lá, aonde está a nossa vida nova, aonde está a natureza de Deus, na verdade, ele não pode atentar a gente lá, ele não pode entrar lá. Ele só pode entrar nessa parte carnal, tá? Essa parte carnal, que é chamada de alma... É a parte que não foi transformada ainda pela palavra de Deus. Entende isso? Então, essa parte chamada carne, que a gente fala, parte carnal, ela é a alma que não foi ainda transformada pela palavra de Deus. mas ela pode ser transformada e deve. E quando ela é transformada, o diabo também já não vai levando tanta vantagem. Porque nós não vamos seguindo, né, os ataques dele, o que ele está fazendo. Então, por isso que a gente está orando e as coisas ficam difíceis, o diabo, ele vai apertando, ele vai porque ele quer forçar a gente a fazer as obras da carne. Tipo, segue a sua emoção. Segue o pensamento natural, que é do diabo, que é dele. Ele está dando mil ideias. Já não teve um dia que o seu pensamento mudou 100 vezes? Blum, blum, blum. Ah, não, né? Só o meu, né, queridos? Tá. Então, isso aí é o diabo. Você tem que saber que é o diabo. E é muito forte. A fala de Deus é uma só, ele não muda, é aquele tom, é Deus, é aquela palavra, ele jamais vai mudar, é aquilo, é aquilo. É diferente. Tá? Então, o diabo, ele quer que a gente pense que as orações não têm valor. Toda oração Deus ouve. Deus ouve. Mas o diabo quer que a gente pense que não. Então, nós vamos conseguir a vitória com a fé. Poxa, mas eu estou crendo. Ué, se eu tivesse crendo, já tinha acontecido. Porque Deus não mente. E se você crer, você verá a glória de Deus. Tá ok? Então, a gente vai entender mais isso. Então, a gente precisa orar mais, ficar mais na presença de Deus, adorar mais o Senhor, fazer jejum. Ah, jejum, coisa chata, mas é necessário. Quem falou que jejuar é bom, gente? É horrível. Não, vamos aqui. Tá inventando que é uma delícia jejuar. Né? Daí passa aqueles pratos assim na sua frente com a fumacinha, aquele doce com aquele açuquinha branco em cima. Ah, gente, por favor. Se você ficar jejuando, nem que não goste de doce, vai querer. Alguma coisa me dá. Não, mas ó, suquinho eu não quero, nem pera maçã. Pelo amor de Deus, odeio. Mas aí se você morrer muito de fome, você fala, me dá uma pera, vai. Se eu vou aceitar, porque é melhor do que morrer de fome. A carne é safada. Ela é horrível, ela barganha, sabe o que é isso, gente? Vocês sabem o que é barganha, né, gente? Ela faz de tudo, gente. Ela é especialista em negociação. Ela é terrível, ela vai tentar negociar qualquer coisa quando você está no jejum. Ela negocia, pode prestar atenção, terrível. Então, não tem negociação, ponto final, acabou, fica quieto. Gente, aí a gente vai ficando tão fraco e a gente vai crescendo na fé. Tá? Então a oração é ouvida, nós só precisamos ter perseverança, paciência. Por isso que entrar na presença de Deus nos dá paciência. Tá? E a gente vai adquirindo aquela esperança, sabe, a esperança que a fé dá. É isso aí. A esperança de Deus, não a esperança assim, ó, do mundo. O mundo tem uma esperança, mas tudo que é do mundo não serve. Olha, até o fim do ano, se não acontecer isso, é logo. É a esperança do mundo. Não, esse ano vai ser melhor. Acho que vai, até, mas não é uma esperança certa. Agora, a esperança de Deus é certa. Não, ele falou que eu sou curado, sou curado. Tem uma esperança, vai acontecer, então acabou. Ele disse que é meu provedor, ele vai ser, ele vai fazer. Ok? Então, a esperança, ela é baseada na fé mesmo. Ok? Então, a palavra de Deus, né, nos dá fé, porque nós vamos crendo no que está escrito lá, e então a gente fica movido por essa esperança. Que é santa, é de Deus, ok? Então, toda oração é ouvida. Não dá para desanimar no meio do caminho, que vai perder a bênção. É isso que o diabo faz. Ele força, força, força, até ver se a gente se rende. Mas existe um lugar em Deus aonde eu não preciso ficar prestando atenção no que ele está fazendo, e eu vou tendo alívio durante a tribulação, gente. Sabe? Tipo assim, eu tive uma dor, tomei um remédio, olha que alívio, passou a dor. Não é que resolveu o problema, mas passou a dor. Né? O remédio para a dor é assim, não é que resolveu todo o caso, mas tirou a dor. Então, existe um lugar em Deus aonde eu vou tendo uma paz, eu vou tendo uma alegria, uma força para esperar aquilo tudo passar. A oração faz isso. A gente, isso é equilíbrio. Equilíbrio. Ué, mas você não está nem um pingo preocupado, não estou. Você não está chorando? Você não está fazendo nada? Não, eu estou continuando a trabalhar. Estou fazendo as minhas orações, estou buscando Deus, estou jejuando, mas eu tenho uma paz agora, que eu sei que vai ser resolvido. E eu estou conseguindo levar a minha vida sem que isso tenha sido resolvido agora. Mas isso também não vai me matar. Isso também não vai acabar com a minha vida. Mas eu sei esperar em Deus, porque vai acontecer. Isso, vocês estão me acompanhando assim? Deus ficou claro, vai acontecer. Então, a paz é isso. Quando você está com essa paz, é sinal da vitória. Vai acontecer. Você não está tomando decisões com a sua mente, com o diabo dando ideias para você. Aquela ideia assim que já veio 10, 20, 30 ideias. Mas nenhuma é boa. Porque a de Deus é sempre a mesma, ok? Então, todo mundo continuando orando, porque Deus vai fazer, Deus não mente. Deus não mente. Por isso que a oração em línguas é importante, porque você vai orando em línguas, Deus não está orando a sua destruição. Espírito Santo, Ele está orando a sua vitória. Então é importante orar em línguas. Ele está te ajudando a andar na vitória. Ele vai relembrar para você como que é a passagem da Bíblia, vai te ensinar, vai falar como que você tem que fazer. É demais, é pessoal, cada um. Como que eu tenho que resolver esse meu problema? Como que eu vou ficar nessa situação? Ele te dá toda a ideia, toda dica, orientação, é o Espírito Santo. Como você tem que se fazer, ponderar ou esperar, tal. É legal. Aí chega uma hora que tudo é resolvido e na glória de Deus. Então, isso é fé e esperar em Deus. Continua orando, tá? Porque o diabo, ele não quer que a gente tenha a vitória, porque toda vitória que Deus dá é testemunho para Deus, de Deus para o mundo. O mundo precisa ver realmente Deus agindo, e o diabo não quer que você seja o canal de Deus aqui na terra dos testemunhos, dos milagres. Ele não quer. O diabo não quer. Por quê? Isso chama a atenção das outras pessoas. Ah, mas então eu estou precisando, eu vou lá atrás. Tá? Então aguenta firme, porque para você ser um grande testemunho de Deus. Mas não é que isso é, olha, vou testemunhar não sei o que, não sei o que. Não. Quando você entra nessa condição, é uma simplicidade, é uma paz, sabe? Dando toda a glória a Deus, acabou aquela exaltação própria. É diferente, foi Deus mesmo que fez, eu jamais ia conseguir a glória dele. Sabe, você entra numa condição de paz, de humildade, submissão a Deus. É isso que precisa. É diferente daquele que recebe, de repente, um milagre e não sabe nem lidar com aquilo. Acha que ele foi o bom merecedor. Nós não somos merecedores. Deus dá pela graça, amém? Então, olha aqui esse livrinho do Kenneth Hagin, vale muito a pena. Ele diz assim, redimidos da miséria, da enfermidade e da morte. Nós temos também esse livrinho aqui, tem tudo a ver com o... Isso que eu estou falando agora, esse livrinho é do pastor dele. Nós traduzimos. Quatro passos para sair da tribulação. Cada cor dessa é um passo, tá? Então, é tudo dentro dos ensinos que são dados aqui, dentro da palavra de Deus. Né? O que, que você faz para você ficar fora da tribulação? É isso tudo, né? Adorar, orar em línguas, tudo baseado na palavra de Deus. Tal. Então, esse livrinho é novo, chegou agora, ok? Então, falando disso daqui, gente, olha, nós já fomos redimidos do Kenneth. Da miséria, da enfermidade e da morte. Fomos redimidos. Foi feito o que era preciso para não acontecer isso. Então, nós precisamos aprender a andar na palavra de Deus para nós não vivermos nessa condição do diabo. Não é para nós vivermos. Então, se a gente ficar orando, a nossa mente vai ser transformada e nós vamos sair completamente, totalmente fora disso. Tá? Isso dá para ajudar os outros também, né? Que precisam aprender. Ó, do Benihim, bom dia, Espírito Santo. Aqui, o que ele enfatiza aqui, assim, é a busca de um relacionamento, né, com Deus. E ele vai falar sobre isso, a importância do nosso relacionamento com Deus. Relacionamento não é obras, trabalhar, fazer coisas. É você ficar junto com Deus. Ter um momento com Deus, você ora, você... recebe dele, você adora, passa para ele, ok? Então, o Benihim, de tanto ficar sozinho no quarto orando, ele recebeu o poder de Deus, o chamado, ele entrou no chamado dele, ele tinha uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Esse cara aqui orou demais em línguas, por 2 anos, ele ficava o dia inteiro lá, ele não podia fazer nada. Ele ficava o dia inteiro orando em línguas, adorando a Deus, lendo a palavra de Deus. Ah, muda sim. Mas vem cá, não é para ninguém largar o trabalho, hein, gente? Pelo amor de Deus. Aí a pessoa larga o trabalho, não ora e vai pôr a culpa em quem? Começa a pôr a culpa em Deus, no pastor que inventou, não sei o quê. Vai trabalhar e vai orar. Aí, depois um dia você chega lá. Tá ok? Olha aqui, a raiz da rejeição da Joyce Meyer. Ela diz assim, olha, escapando da escravidão, da rejeição e experimentando a liberdade da aceitação de Jesus. Gente, rejeição é uma escravidão. É ficar na mão do diabo, né? Então, a rejeição, gente, ela tem, assim, mil ramificações de temperamento, de situações, de atitudes na nossa vida. É horrível isso. Então, essa rejeição é uma porta escancarada para o diabo destruir a vida das pessoas. A Joyce Meyer tinha toda a condição, né, de ser uma pessoa inteiramente destruída por tudo que aconteceu com ela. Então, ela dá testemunho e ensina muito bem na palavra de Deus. Nós temos que sair fora desse negócio de rejeição, porque você tem um Deus que te ama e ele é seu pai. Tá? Ele é seu pai, ele assumiu você em Cristo Jesus, ele vai te dar tudo, fazer tudo, tudo, tudo. Porque lá na cruz Jesus fez tudo. Então, a gente não precisa ser do jeito que é, e nem deve. Ninguém tem que andar do jeito que é. Nós temos que buscar a transformação. Gente, até julho tem que mudar alguma coisa no nosso coração. Não dá, vai. Eu gostaria de falar que até o mês que vem, mas vamos dar um prazinho mais longo. Até julho nós temos que mudar. O nosso modo de ser, o nosso modo de viver, sabe? A nossa vida, algo em nós tem que mudar. Nós temos que ser diferentes. Mas, gente, não é mudar de casa, não é mudar de carro, não é mudar de sapato, não é mudar de mulher, não é mudar de nada. É mudar o caráter, a mente. Tem que mudar. Como que você muda? Orando em línguas, prestando atenção muito bem quem você é e em quem Deus é. Porque a palavra diz, olha, se você diz que ama Jesus, então ande do jeito que ele andou aqui na terra. Explicação boa, né? São João falou isso. Ah, você ama Jesus? Então anda do jeito que ele andou aqui na terra. Então aí você ama ele mesmo. Então você não ama nada. Tá ok? Então, gente, vamos mudar. Vamos deixar essa luz de Deus a brilhar na nossa vida. Isso vai ser luz para as outras pessoas. Porque se a gente for andando no que Deus é, isso aí resplandece. É isso que está precisando. Tá ok? Mas nós vamos aprender mais um pouco hoje. Vocês querem aprender mais a palavra de Deus? Vocês estão gostando dos ensinos que nós estamos trazendo aqui? Bom, a palavra de Deus diz assim, olha, quando muito é dado, muito é... vai ser cobrado muito caro. Mas, gente, e se não for dado? Como que vai ser também cobrado? Porque eu falo assim, mas estava lá, você nunca foi andar atrás? Benihim andou atrás de gente, líderes de igreja, assim, dos mais famosos, tal, tal, tal. E falou assim, mas vocês não podem andar desse jeito. Olha o testemunho de Jesus. Por que que vocês não começam a orar em línguas? Ele foi atrás de pessoas. Se eu falar o nome aqui, vocês sabem claramente quem são. Líderes importantíssimos da igreja. E eles, não, isso é para você, não é para mim. Tá? Então, Deus quer que a gente aprenda a verdade, ande na palavra. Deus vai sempre dar um jeito de falar, de ensinar o que é certo. Mas veja assim, a religião é, sabe, gente, é algo tão escuro, tão denso na mente, né, nas nossas mentes, na mente das pessoas, que a luz fica difícil da luz de Deus entrar, porque a gente jamais crê que a verdade é a verdade. Então, a luz nem consegue entrar. Por isso que nós precisamos orar em línguas. Para nós começarmos a entender o que está escrito na Bíblia. Começar, de repente, a abrir os versículos, a palavra. E a gente começar a entender, não, é isso mesmo. Porque tem muita gente que ouve a verdade. Gente, e sai bater no pé. Um dia o pastor dele estava pregando algo. E as pessoas estavam sentadas meio que lá do meio para trás. E quando ele ensinou aquilo, aquela pessoa ficou tão brava, pegou uma cadeira e tacou. Não, acontece de tudo, né, gente? Ele falou assim, ah, até já sei de onde que você é, né? Você ficar tão nervoso pelo que eu ensinei. Então, gente, a mentira, ela tem um tom de verdade enganoso que é para levar para o inferno. Tá? Então, se a gente aprender a verdade, nós não vamos ter dúvidas. Nós vamos andar exatamente no que a palavra é, porque nós somos julgados pela palavra de Deus. E o julgamento é feito já agora. Lá no dia que nós vamos estar na presença de Jesus, o julgamento já foi feito. Não é que naquela hora ele vai abrir o livro e falar assim, ah, seu nome nem está aqui. Não, Naquela hora já está tudo feito. Numa fração de segundo, diante de todo o esplendor da glória de Deus, nós vamos ver assim, quem nós fomos, quantas vezes foi falado a verdade, quantas vezes era para nós termos mudado, e a gente nunca tomou a mínima posição para sair do erro. Erramos porque queremos. Não é que Deus não está fazendo nada, Deus está assim. Deus está aí, o Evangelho, a verdade está aí, mas nós não precisamos andar atrás de pregação errada. Ok? Você tem o Espírito Santo, começa a orar em línguas. Eu estava num lugar errado. Mas eu comecei a orar muito em línguas. E Deus falou, você está lendo tudo errado a Bíblia. Você não acha isso o máximo? Eu cheguei num ponto que eu pude ouvir Deus falar isso. Tem gente que está tão nas trevas que se Deus falar, a pessoa se pudesse dar um soco na cara de Deus. Não aceita nem Deus falando. Que dirá um ministro? Ou até a Bíblia, capaz de rasgar a folha da Bíblia e falar, isso não é. Interpretar completamente errado. Tá ok? Deus falou, você está lendo errado a palavra de Deus. Você não tem o contexto. Falou mesmo. Você está lendo um pedaço aqui, um pedaço no meio, um pedaço no fim, todo dia. Não é assim que você vai fazer. Você tem que ler os livros inteiros. Começa lendo, e Deus falou. Estava lendo Atos e vi lá tudo. Filipe transportado para ensinar o Evangelho. Falei, Deus, eu preciso de um apóstolo desse. Preciso de alguém, um discípulo desse que me ensine. E ele mandou, que eu pedi. Eu levantei e fiz assim com a Bíblia. Eu preciso. Eu quero aprender, eu não sei ler mesmo. Não sei. E ele mandou o pastor Dave. Primeiro foi isso que eu falei, Deus, se hoje fosse o dia do julgamento, o dia do Senhor, quem seria eu nesse julgamento na tua presença? Gente, você precisa ter peito para falar isso com Deus, tá? Ah, você precisa. Deus é tão delicado que ele não me respondeu, eu ia para o inferno aquele dia. E eu estava dentro da igreja, a gente achando que estava tudo. Mas a doutrina era totalmente errada. Doutrina errada leva para o inferno, gente. É diabo, é o pior diabo que o inferno tem. Ok? Aí passou um tempo e eu fui orando. Mas foi tão sincero que eu estava orando todas as manhãs. Todas as manhãs, lendo daquele jeito a Bíblia. Querendo aprender aquilo. Eu fechava meus olhos, erguei meus braços, começava a adorar esse Deus. Falava, mas eu te quero. Se você falar isso, Deus vem, querido. Agora você vê assim, ó. Ele nunca vai chegar. Você nem tem um coração aberto para Deus. Você já está querendo Deus? Deus não tem como chegar na sua vida. Tá um rapazinho que quer uma moça, ele faz poema, gente. Ele dança. Ah, ele canta. Ele vai se mostrar, falar, escuta, eu te amo, eu te quero, o que eu faço? Você tem que me querer. Não é assim, não. Pessoa apaixonada, ela vai se abrir, ela vai falar. Se você quiser Deus mesmo, você vai falar com ele. Agora, se você estiver com oração religiosa, Deus nunca chegou lá. Blá, blá, blá. Boca para fora. Ixi, Deus falou, estou até aqui de gente que me adora da boca para fora. Vocês sabem disso, está escrito, não está? Deus falou, já imaginou, naquela época, estou até aqui. Não quero gente que me adora da boca para fora. Estou até aqui, eu conheço os corações. Eu quero gente que faça de coração mesmo. Aí passou um tempo e eu todo dia lá orando. Deus falou para mim, ó, você lê tudo errado a Bíblia. Vocês acham que Deus não fala? Deus fala, é por isso que eu estou aqui hoje, porque Deus fala assim. Agora você pensa que Deus vai chegar, uma voz de trovão, você está lendo Bíblia errada. Você tem que aprender que jeito você vai ouvir Deus, amigo. A gente tenta explicar, mas é algo tão pessoal e é espiritual que você tem que aprender, querido. Se é Deus que está falando, se é o seu pensamento ou se é o diabo. Porque existem essas três vozes dentro de nós. Né? Mas a gente tem que aprender. A gente tem que aprender. Peraí, de onde está vindo isso? Eu quero saber. Você não pensa? Você não está pensando? Agora pensa que está pensando. Isso não para. Mas peraí, de onde vem esse pensamento? É seu, é de Deus, é do diabo. É por aí. Se você ler muito a Bíblia, orar muito em línguas, se você adorar muito a Deus, você vai começar a ouvir Deus falar. Você vai ouvir Deus falar a mesma coisa sempre. Ah, mas eu estava orando e Deus falou assim, jamais te deixarei. Opa, o que você quer ouvir mais? Se eu escutar isso, aleluia. Deus está comigo, eu estou em segurança. O que você quer ouvir? Vai lá na esquina, tem um tesouro enterrado lá, arranca e... Ah, vai. Tá querendo sorte. Magia. Deus não é magia. Tá? E Deus fala os erros também quando a gente precisa de correção. Ele falou, não faz isso não, hein? Ele já falou pra mim. Já falou. Ó, se você não fizer, eu vou arrumar outro pra fazer. Falou bem assim, eu não. Eu que quero fazer, dá licença. Então faz direito. Gente, você também precisa ter coragem de ouvir isso. Lá reclamando com Deus. Deus falou assim, ó, se você não fizer, eu vou arrumar outro. Eu não, Deus, por favor, eu vou fazer. Então faz direito. E é isso que é pra você fazer. E cala a boca. Ah, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Não é bom ouvir Deus, gente. Senão você se atrapalha inteiro. Começa a fazer bobagem. Esse ministério já tá assim, gente. Dando flor já. Pelo amor de Deus, ninguém ia aguentar. Tudo errado, invenção. Vamos fazer campanha. Fazer semana de quê? Não tem nada disso. Vá. Vamos parar. Vamos ouvir Deus. Você tem condição de ouvir Deus? Deus vai falar, vai orar. Aí eu ouvia Deus falar isso pra mim, vai orar. Aí eu falei assim, ah, não, hoje não. Sério? Hoje não. Amanhã, com certeza. E vai orar. Vai ler um pouco de Bíblia. Vai ler Bíblia agora. Eu falei, ah, não, agora não. Depois. Gente, é sério. Não pensa que eu comecei com tudo. E nem estou com tudo ainda. Estou tentando, queridos. Eu quero muito Deus. Eu amo Jesus. Mas, gente, nós estamos sentados em lugares celestiais com Deus. E é essa que faz toda a diferença. Então, nós vamos aprender algo muito interessante hoje. Abre lá sua Bíblia em 1 Coríntios, porque, gente, é difícil entender Paulo, né? Mas ele estava escrevendo só para gente, carnais, crianças, bebês. Imagina se ele fosse escrever para um maduro espiritual. Aí que não ia dar mesmo para entender. Já que é difícil. Capítulo 3, 1 Coríntios. Jesus. Gente, nós precisamos prestar atenção no que Paulo ensina. Pedro, João. Que eles estão ensinando o que Jesus ensinou. Tudo baseado no começo da história da nossa salvação. Lá atrás, a história. Ok? Tem tudo uma correlação. Então, veja só. Paulo está falando aqui. Primeiro ele começa a falar aqui, ó. Quer ver, ó? Que tem contendas, né? Ó, não dá nem para falar com vocês que vocês são carnais, faz favor, com o tempo que vocês estão aí já era para vocês serem espirituais. Trata de crescer espiritualmente, para com isso, que isso é coisa de gente que nasceu de novo agora, que a mente não está transformada, só cria confusão, faz tudo errado. Tchau, tchau, lá no versículo 3 ele está falando isso. E um diz que eu sou desse, outro sou daquele. Para com isso, não é nada disso. Então, ele começa aqui, no versículo, vamos começar aqui no versículo 12. Ah, no 11. Porque ninguém pode, achou? 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, alicerce, ok? Fundamento é a doutrina, é o que Jesus Cristo é. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus. Tipo, criar doutrina errada, inventando coisas. Fazendo coisas que Jesus jamais falou que é para fazer. Ele disse que não pode. Então, ele diz aí, por isso que ele diz no 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. É, aí ele vai falar aqui, ó, de duas pessoas diferentes. O 14 é uma. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Ah, tudo bem. Você fez o que Jesus quis. Você ouviu Deus, de verdade. Você ouviu Deus. Eu aprendi uma, sabe por quê? Tá cheio de cristão Kodak. Vocês sabiam? Ah, não sabem? Que existem cristãos Kodak? Vão em toda a igreja receber revelação. Para com isso. Tá ok? Tá fora. Tá errado, hein, gente? Para, Jesus vai falar com você. O que você precisar. É porque a gente quer ouvir a alma, né? O religioso gosta de ouvir o que só gosta, não o que precisa. Quem é você? O Kodak? Você quer de verdade andar com Deus? Atenção, hein? Então, o primeiro aqui, no 14, esse agradou a Deus, fez exatamente o que Jesus falou, então esse recebe galardão, está no fundamento. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Tipo assim, tem muitas pessoas que passam a vida fazendo coisas, pensando que é a vontade do Senhor, e não é. Fez obras grandes, maravilhosas, obras, isso que eu disse, obras. E Deus nunca mandou fazer aquilo. Então a gente precisa saber exatamente o que Deus quer para que nós sejamos abençoados, recebamos galardão. Então Paulo, o que ele está fazendo aqui? Ele está tentando corrigir a doutrina, tá ok? Aqui em Coríntios fala, ó, está tudo errado o que vocês estão fazendo. Presta atenção que vocês estão saindo fora do fundamento do que Jesus realmente é. Então, vai lá no capítulo 10, quer ver, ó? Que a gente precisa tomar muito cuidado com a salvação, ok? 1 Coríntios, capítulo 10. Ai, gente, aqui tem tanto ensino aqui, só em 10 versículos. Diz assim, Paulo está aqui, na verdade, exortando, né, o cristão, ele está falando para cristão aqui. Com exemplos do que aconteceu com o povo que Deus tirou do Egito. Ele está usando esses exemplos para nos mostrar que nós também podemos cair nesses erros, tá? E não sermos aprovados por Deus. Então veja capítulo 10, versículo 1. Ele diz assim, ó, ele está tentando corrigir a doutrina, ok? Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Ou seja, não sejam ignorantes, tá? Com relação a Jesus, ao fundamento, à palavra de Deus. Eu não quero que vocês fiquem ignorantes, ignoreis o que é certo. Que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Tudo bem, a gente sabe disso, que aconteceu com eles. Tendo sido todos batizados, assim, na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Aí estava simbolizando o que eles fizeram lá, já está dizendo que o que eles fizeram lá já representava Cristo Jesus hoje aqui. Jesus sempre esteve presente na história, sempre. Por isso que os santos da antiga aliança que foram salvos foram aqueles que creram em Jesus, antes dele vir, porque Deus prometeu. Daí veja só, no 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos. Ele vai falar algumas vezes aqui de exemplos. Irmãos, precisamos tomar cuidado com os exemplos que Deus nos dá para que nós nos mantenhamos na salvação. Existe exemplo do que é para fazer e do que não é para fazer. Coisa errada, é um exemplo errado. Olha, presta atenção, não faça isso, porque vê o fim, vai acontecer o mesmo. Então ele diz, olha, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então vamos abrir lá Números, capítulo 11. Abre lá. Nós vamos ter que ir para lá e para cá. Deixa marcado que nós vamos para lá e para cá. Cada parágrafo, cada versículo nós vamos voltar para lá. Então deixa aí. Tá ok? Então ele está lembrando o que aconteceu lá no passado. O exemplo vem lá do passado. Paulo começa agora. Vocês se lembram do que aconteceu? Então vejam aqui. Números, capítulo 11. Lá mais para o começo da Bíblia, ok? Depois de Êxodo, vem Números. Deixa marcado aí com alguma coisa, Números, e deixa lá 1 Coríntios 10, que nós vamos voltar para lá. E depois para cá, vamos ver outros versículos também. outros livros também. Olha aqui, gente, versículo 1 de 11. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. O povo estava só se queixando, em vez de andar na palavra de Deus, em vez de andar do que Deus falou. Eles começaram a murmurar, a resmungar, a não receber, a não serem gratos pelo que Deus fez e pelo que Deus estava fazendo. Então acendeu-se a ira, Deus ficou irado e mandou fogo, com razão. Então o povo clamou a Moisés e, orando este ao Senhor, o fogo apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Atenção aqui. E o populatio, gente, essa palavra é horrível, é a ralé do povo, sabe? Isso aí quer dizer isso. A ralé, a plebe, aquela gente, aquela gentinha. Deus chama isso, sabe, que não ouviu a palavra dele. Que classificação vai ter uma pessoa que não ouve a palavra de Deus? É essa. Terrível, hein? Ralé. Ok, gente? Está na Bíblia, hein? Na minha Bíblia, pelo menos, está. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dera carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, isso aí, pepino, doutrina pepino. O povo adora doutrina pepino. Tá? O povo gosta de ouvir só o que agrada às suas emoções. Que é isso aí, pepino, melões, alhos silvestres, cebolas, etc. E alhos. Só reclamação. A verdade as pessoas não querem. Você vai começar a ensinar a verdade, a pessoa não está orando em línguas, não está lendo a Bíblia, ela sai batendo o pé, vai embora, não volta nunca mais. Porque não reconhecem Jesus Cristo, quem realmente ele é e aonde ele está agora. Tá ok? Então Paulo está advertindo lá em 1 Coríntios os cristãos, para eles prestarem atenção na conduta dessas pessoas, desse povo que Deus tirou do Egito, fez tudo por eles. Essas pessoas aqui, elas se esqueceram que elas saíram ricas do Egito. Saíram sem doença nenhuma. Tá? Que Deus abriu o mar para eles, deu água, deu comida, abençoou eles. Eles se esqueceram. Não, eles não queriam isso. Eles queriam as mentiras. Eles se esqueceram que eles eram escravos. Eles nunca tiveram nada, porque escravo não tem nada, vocês sabem. É só trabalho e chibata. É a única coisa que escravo tem. E era isso que o povo hebreu tinha no Egito. Eles não tinham nada. Então, Paulo está advertindo os cristãos, nós, para que nós tenhamos muito cuidado para nós sustentarmos a salvação na nossa vida. Deus deu, mas nós precisamos andar nela, andando na verdade. Então, vem cá, essa murmuração aqui, porque a gente queria isso, porque a gente queria aquilo, blá, blá, blá, só reclamação. O que que aconteceu com a reclamação? Versículo 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu. Deus não é mau, não. Mas a pessoa que não anda naquilo que Deus está dando, ela tem o troco da mentira. Que o diabo pôs na cabeça deles. Tipo, Deus não está fazendo nada por vocês. Como não? Como não? Agora, porém, seca-se a nossa alma, versículo 6. E nenhuma coisa vemos, senão, ai, ai, ai, este maná foi a comida que Deus deu para eles. E hoje, simbolicamente, o maná, hoje a verdade é a palavra de Deus. Qual que é o nosso alimento hoje? É a palavra de Deus. Nós somos sustentados por Deus, pela palavra dele, que ele é fiel, ele cumpre. Naqueles dias Deus sustentou o povo com o maná e eles não quiseram. Reclamaram. Isso é horrível. Isso é medonho. Eles rejeitaram, né? Daí vem cá o 7. E veja atenção o 7. Era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e acolhia em moinhos e moía um grau. E lá eles faziam a comida. Aqui falam como que eles faziam. Eles colhiam aqui e eles faziam a comida. Todo dia Deus mandava para eles. E eles iam de manhã. Aquilo sustentava, uma porção daquilo dava para eles. Mas eles reclamaram, eles não quiseram isso. Eles quiseram a vida errada. Então, isso aqui para nós hoje tem a conotação da doutrina errada, de quando nós não estamos andando naquilo que realmente Jesus fez por nós, naquilo que Jesus é, no que nós temos nele hoje. É isso que Paulo está advertindo. Então, vamos voltar lá em 1 Coríntios, lá no 10. Volta lá, depois a gente vai voltar lá para Números outra vez. Isso, capítulo 10. Então vamos ler de novo o 6, mas nós vamos ver agora, nós vamos passar para o versículo 7. Então vamos recapitular o 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Lembra o que, que eles cobiçaram agora? O que ele falou? Eles queriam o peixe que eles pescavam lá, eles queriam aquele alho, eles queriam os melões, eles queriam os pepinos, tá, tá, tá. Paulo falou, cuidado, ele está dando exemplo do passado, cuidado hoje para você não rejeitar o que Jesus está te dando, o que você tem nele hoje, cuidado, para você não inventar uma doutrina. É sério ou não? Gente, é muito sério. Paulo não ia escrever isso se não fosse para a correção da doutrina, para que todos andem na salvação. Pensar que está andando na salvação e não está, de repente. É terrível isso. Então, veja, Paulo lembrou lá. Agora veja no 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito. Ai, essa é forte. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então veja lá, Êxodo 32 agora. Lá, no fim. Por que que Paulo cita isso? Vocês estão se lembrando que ele está dando exemplos para que nós não andemos no erro igual eles andaram. Estão lembrando? O que que aconteceu aqui nesta passagem? Êxodo 32. Presta atenção aqui, querido. Já achou Êxodo? Então olha para mim. Depois a gente vai ler junto. O que aconteceu aqui? Acontece que Moisés foi para o monte. Vocês estão lembrados que ele foi para o monte para falar com Deus. Estão lembrando disso? Tá, todo mundo sabe, né? Já viu até o filme, pelo menos. Então, ele foi lá, ficou 40 dias quando Deus deu os mandamentos. Acontece que eles não viram mais Moisés, porque ele estava lá em cima. Como Moisés não estava fisicamente presente, eles pensaram que Moisés tivesse largado eles. E no desespero, eles foram procurar um substituto para Moisés, atrás de Arão. E Arão, equivocado, não era ele que estava recebendo as ordens de Deus? Inventou uma história. Então, isso nos dias de hoje, Paulo está falando isso, porque hoje acontece coisas semelhantes no Evangelho. As pessoas, ninguém pode ver Jesus Cristo pessoalmente. Por quê? Ele está assentado à direita do Pai nos céus, não é não? Ele ressuscitou e se ascendeu aos céus. Ele foi aos céus. Ele está lá, vivo. Ele ressuscitou, ele está lá vivo. Mas nós temos a mente dele em nós, porque nós recebemos a natureza que ele nos deu. Nós nascemos de novo e nós temos a palavra dele, que é ele mesmo, que nos sustenta. Nós não precisamos ver Jesus. Nós temos que crer que ele está fazendo. Ele está lá junto do Pai. Tudo que nós precisamos, nós recebemos dele. E as pessoas fazem o quê? Elas, porque não veem Jesus, elas começam a ir atrás É o crente Kodak. De revelação. Sai dessa igreja, vai para outra, sai da outra, vai para outra, sai da outra. Vê o que, que Deus tem para mim. Vê o que Deus fala para você, meu filho. Você quer ouvir o que as suas emoções gostam. Você não quer o evangelho que exige mudança da sua vida. Que você tem que morrer para os seus pecados. Que você tem que sair da onde você está. Não precisa ficar buscando novidade de vida, não, porque novidade de vida é Jesus. E Paulo está aqui com essa correção, seríssima ou não? Vocês estão acompanhando. Ele está citando o Antigo Testamento como exemplo. E ele fala, exemplo. Ele vai lá no passado para falar, olha o que aconteceu com essa gente. Eles não viram Moisés. Mesmo porque não foi Moisés o poderoso que tirou o povo do Egito. Ele foi um representante de Deus. Assim como o pastor não é o poderoso. Ele está no lugar, não de Deus, mas ele está falando da palavra de Deus, aonde ele vive e Deus vem confirmar. Ele é um servo. Deus é Deus. Moisés é um servo, foi um servo. Mas eles pensaram que fosse Moisés que tivesse tirado eles do Egito. Então eles precisavam de outros que fossem acompanhá-los. Só estavam errados, porque não reconheceram quem Deus é e o que Deus fez. Por isso que nós precisamos orar em línguas para nós sabermos muito bem quem é o nosso Deus. As pessoas não são abençoadas porque não conhecem Deus. Por que que não são abençoadas porque não conhecem Deus? Porque não têm confiança em Deus. Enquanto você não conhecer bem Deus, você não vai confiar nele. Então, a intimidade é que faz trazer a confiança. Então, 32, versículo 1, olha aqui. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este, Moisés, né? O homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Sei lá, acho que ele fugiu, sumiu. Cadê esse cara? O cara, ele falou assim, eu vou lá, vocês ficam aí esperando. O duro é não crer na palavra de Deus. Por isso, queridos, que nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Deus fez tudo, quando o pastor David explica daquela mesa, né, de reunião do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como eles bolaram a salvação, como isso ia ser, a queda do homem, depois a salvação que Jesus viria, e o Espírito Santo entrando em ação e dizendo, mas eu vou ter que ir habitar neles, ainda vou levar uma linguagem comigo, para que eles não percam a salvação e não saiam da verdade, que eu conheço bem eles. Mas ainda assim vai ser difícil, porque eles não vão querer orar. Nem eu habitando neles. É sério. Ou não. Gente, nós, qual é a nossa diferença daquele povo? Faça-me o favor. Só a grande misericórdia de Deus e a graça dele. Para nos sustentar. Na miséria que nós somos. Ninguém é legal, não. Diante de Deus, é que ele é amor. Só isso. Bom, então, Moisés fugiu, né? Sei lá. Ele que nos tirou do Egito. Nem sabemos onde ele foi. Disse Arão, ah, tá bom, olha a ideia do cara, meu, sacerdote, puxa vida. Tira as argolas de ouro das orelhas, ah, tá bom, gente, então você está passando mal, quem está precisando de dinheiro, traga o melhor que você tem na sua casa, vende o seu carro, traga aqui, se não vender, traz também aqui, a gente pega tudo, vende a sua casa, vamos fazer até carnê, tem quadros valiosos na sua casa, vende, traz aqui, ou então traz o quadro mesmo, que nós vamos fazer grana com tudo, mas Deus vai te abençoar, vai coisa nenhuma. Não inventa relacionamento com Deus atrás de coisas. Deus é Deus. Tá valendo? Eles foram inventar relacionamento com Deus. Substituir o servo de Deus. Arão com essa ideia mágica. Mandou trazer um monte de coisa. Olha só, gente. No 3. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Ai, meu Deus, não dá para aguentar isso. Arão, vendo isso é horrível. Eles pensavam que Moisés tinha fugido, gente. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será a festa do Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, para se divertir. Pelo amor de Deus! É isso que Paulo está falando, que você está fazendo com a sua vida espiritual? Ele nos levou lá no passado. Não é assim que anda com Deus. De jeito nenhum. Não é assim que anda com Deus. Eles desgostaram Deus fazendo isso daqui. Então agora vamos voltar lá, em 1 Coríntios. Entendeu? Sentou-se para se divertir, comer e beber. Diante do que, queridos? De deuses falsos, ídolos. Se divertindo, crendo que estão sendo abençoados. Cuidado com doutrina errada, fazendo coisas, oferendas. Não é sério isso, gente? Não é só quem está inventando que vai pagar, é quem está fazendo. Pior é isso. Ai, coitado de inocente. Ai, inocente não, por favor, vai. Como é que você não está lá? Ok? Então vamos ler o 7 de novo. Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Então, eles largaram Moisés para lá. Hoje é a mesma coisa. Larga a palavra de Deus para lá. Não querem relacionamento pessoal com Jesus. Eles querem coisas para substituir Jesus, porque eles não estão vendo Jesus. Você tem que ficar lá adorando Deus, sim, sozinho. Você tem que ler Bíblia sozinho. Você tem que orar em língua sozinho. Você tem que buscar esse Deus com o seu coração, você nasceu de novo. Esse é o relacionamento que Deus quer. Não é fazer coisinhas, obras, coisinhas. Morto espiritualmente faz. Você nasceu de novo para andar com Deus, eu também. E é isso que Paulo está falando, ok? Está valendo esse ensino? Poxa, depois dessa vai ser difícil, hein? Se você virar o pé, que a natureza humana tem a condição de virar o pé toda hora. Mas se virar é porque quer, hein? Porque aqui está sendo bem claro o que nós temos que fazer para guardar a salvação. Quer dizer que a gente, existe uma eternidade segura para nós, mas é o Espírito Santo que nos assegura com muita oração, com muito jejum, praticando a palavra de Deus. Senão não está segurando não, hein? Não é falar bonito que está salvo. É o quanto eu me relaciono com Deus. Está valendo, querido? Mas isso não é para pôr medo em ninguém, é para corrigir. Ok? Seu filho precisa de correção? Horas, bolas. Aí no 8. Então ficou explicado o que é que Paulo falou isso, tá ok? No 7. No 8 agora. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Vamos lá, números 25. Agora, mais pra frente. Depois nós vamos voltar, hein? Lá mais pro começo de números. Ele não tá dando exemplo, gente? Pra quem que Paulo está dando exemplo? O cristão, não é não? Valeu? Olha só, 25, versículo 1. Nós vamos ler 1, 2 e 3 só, ok? Olha aqui, versículo 1 de números. Capítulo 1. Habitando Israel em Sitim, comeu... Começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabes. Nós sabemos que Deus libertou o povo, libertou Israel do Egito. Esse Moabe aqui, todas essas práticas de prostituição, fornicação, adultério e tal, Jesus nos libertou disso. Então, esse Moabe aqui representa hoje Jesus nos libertando dessas práticas de fornicação. Ninguém precisa andar nisso. Paulo também está falando isso lá. Por isso que ele citou isso aqui. Ok? Então, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Outra vez, ele está dando exemplo. Não é para fazer isso, não é para se juntar com quem está andando no erro. Não é para errar junto com quem está andando no erro. Cai fora. Por isso que ele fala que luz e trevas não tem comunhão. Nós já não falamos outro dia aqui que não dá para andar com ímpio, com quem não nasceu de novo? Você não tem que ter relacionamento com quem não nasceu de novo. Amizade, sentar. Você vai começar a fazer o que eles estão fazendo. Não estou dizendo que não é para você trabalhar com essas pessoas, porque a gente está vivendo no meio dessas pessoas no trabalho. Mas lá a nossa postura tem que ser de um cristão. Você não precisa pregar nenhum evangelho no seu trabalho. Mas a sua conduta diz quem você é. Mas não dá para viver com as trevas, porque nós vamos acabar fazendo o que eles fazem. Não dá para se misturar lá. Está valendo? Então, o Senhor Jesus já nos libertou disso. Nós não precisamos andar mais. Não era para eles se misturarem com essas pessoas. Deus já tinha tirado eles lá do Egito, já tinha libertado eles. Quem mandou você se meter lá com eles? E ainda andar atrás de ídolos. E levar uma vida de fornicação. Ele está dando exemplo, Paulo. Não é mais. Você nasceu de novo? Cai fora da vida velha. Acabou. Essas práticas. Acabou. A palavra de Deus é forte, pesada? João diz assim, é para quem está no pecado. Vamos arrancar essa folha. Quando a gente está no pecado, vamos arrancar essa folha, que eu não estou aguentando. Quando Deus começa a falar, eu estou aguentando. É o diabo que não está aguentando. Isso mesmo, pode sair fora. Em nome de Jesus agora. E não volte mais. É isso aí. Ele não aguenta. Então vamos voltar lá para 1 Coríntios agora. Está valendo, gente, esse ensino? Não é, queridos? Versículo 9 agora. Vamos lá. Não ponhamos o Senhor à prova como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Esse é outro caso. Números 21, vamos voltar lá. Ele não está só citando o Antigo Testamento? O que aconteceu com eles? Números 21. Provou, atentou a Deus, foi lá fazer coisa contra Deus. Deus mandou serpente. Versículo 4. Então, abriu aí, achou? Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Já estamos encorajados. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Ah, não aguento mais. Dum, dum, dum. Bom, hoje, você está esperando a sua bênção. E se você começar a ouvir o diabo, você vai ficar desencorajado. Porque ele vai falar que Deus não vai fazer. Tá? E é isso que ele estava querendo provar para este povo. Tipo, por isso que eles murmuravam. O diabo punha na cabeça deles, volta lá para o Egito, porque lá que é bom. Nunca foi bom. Ou aquelas pessoas que se salvaram e disseram, ah, eu já ouvi muito isso, gente. É horrível. Tem que engolir a seco. Então eu pego um gole d'água para ver se dá para não responder. Mas olha, antes eu, sabe, não de aceitar Jesus, nem orava. Minha vida não era assim. Agora que eu oro, olha a minha vida. A sua vida era horrorosa quando você não tinha Jesus. Você era inteiramente do diabo, morava no inferno. Você não tinha nada que prestava na sua vida. Como que era melhor antes? Como que o povo que estava no Egito tinha uma vida melhor do que agora? Porque eles comiam alho? Porque eles comiam pepino? Porque eles comiam melão? Porque eles eram escravos? Era melhor? Melhor foi quando Deus falou, pega tudo que vocês quiserem. Quando vocês quiserem pegar de riqueza aqui dos egípcios, vocês pegam. Eles saíram abarrotados de riqueza. Eles eram escravos. Curados, eles não tinham uma enfermidade. Deus falou, se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem a minha palavra, é daqui para frente. É só coisas gloriosas. Não, acabaram de sair com tudo. Ai, Deus. Maná, não aguento. Queremos peixe, queremos não sei o quê. Tá bom, então o que vocês querem? Vou mandar codornizes, carnes. Mas nem assim, nada, nada, nada. Só reclamavam. E hoje o cristão que reclama, Deus não pode fazer nada. Em vez de andar na palavra de Deus. Em vez de confessar a palavra de Deus. Porque o diabo quer mesmo que o cristão volta para a vida velha do pecado e morra lá. E morra lá, do jeito que está escrito aqui. Presta atenção. Bom, então partiram tal e estava lá no caminho desanimado. 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Terrível. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Ai, que mentira! E a nossa alma tem fastio desse pão, viu? A favor. Ai, Deus, estamos até aqui de vocês. Ah, então fica com o diabo. Foi isso que Deus fez. Mas você não precisa me querer. Eu te dei a condição de salvação. Você não quer até logo. Você não quer até logo. Eu não vou te proteger, o diabo vai acabar com a tua vida. É isso aí. Eu tirei vocês de lá para te darem a libertação. Tudo que vocês quiserem, eu vou dar. Agora, vocês não me querem, vocês morrem aí na mão do diabo aqui, ó. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Ok? Morreram. E hoje? Como que vai ser o nosso hoje? Nós vamos confessar a palavra de Deus. Nós vamos agradecer a Deus pelo que Jesus fez, pelo que Ele é. E vamos chegar com a nossa fé onde está a nossa bênção. Nós vamos receber o que nós precisamos. Se nós voltarmos contra Deus, Ele está falando, não se volte contra Deus, murmurando, falando bobagem. Você para de falar bobagem. Porque olha aí o que está acontecendo. O exemplo está aí. Ele foi lá atrás, gente. Lá atrás, isso não é longe. Meu Deus, isso é longe, longe, longe, longe, longe, longe. Para falar, olha aqui. Está falando hoje para nós. Se você murmurar, se você falar, sabe, que você foi curado, mas Deus também nem... Deus nem fez nada. Deus nem bebê. Deus não faz para quem não crê, quem não fica lá aguentando, né, os ataques do diabo. Mas dentro da palavra de Deus, na presença dele, você tem força para aguentar. Então vamos voltar lá, 1 Coríntios. Valeu? Por que que Deus mandou a serpente? Não, vocês não querem, então olha aqui o que vocês vão ter. É isso aí. Quem não souber andar na palavra de Deus, é isso que vai ter. Ok? Olha, estas coisas... No 10, ok? 10 agora, 10, 10. 1 Coríntios. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Nós precisamos voltar lá para Números. Não, gente, porque ele está falando de todas as situações que o povo viveu e não soube receber de Deus. Deus deu, mas não quiseram. Números 13. Vamos lá. Vamos para Números 13. E depois 16. Quer ver só, gente? Aqui no Números 13, nós sabemos, não vamos ler, mas só para você ficar visualizando aqui o que é, se você quiser ler em casa. Aconteceu o que aqui? Deus falou para Moisés, manda espias lá para a terra prometida, que eu vou dar, a terra que emana leite e mel, para eles já darem uma olhadela no que vai ser do povo e eles venham contar para todo o povo. Então, foram os belezas lá, né, e voltar. Eles viram, eles testemunharam, né, eles tiveram experiências. Claro, poxa, eles trouxeram um cacho de uva com dois, amigo. Tudo era gigante, tudo era grande, eles viram que a coisa era maravilhosa, tiveram experiências. Mas quando eles voltaram, eles tiveram uma reportagem horrorosa. Eles falaram distorcidamente o que é. Ai, não, realmente, aquilo lá é bom, mas ó, nem dá aquilo lá, sabe, olha... Pelo amor de Deus, só tem gigante, a gente é gafanhoto, isso não vai dar. Olha, saindo do Egito a troco de nada, porque nem vai dar para entrar lá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Então, esta é a cena que está aqui. Agora, aqui no 14:35, dá uma olhada. Então, o que aconteceu? E o Senhor, eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. Nenhuma daquelas pessoas, daquela geração, entrou, com exceção de duas pessoas, Josué e Caleb, que foram os que disseram, não, gente, é bom, é maravilhoso, tudo bem, tem esse... Então, mas Deus está conosco, nós vamos entrar lá sem problema algum. Deus falou, ele vai cumprir. Então, eles entraram depois de 40 anos. E o resto morreu lá. Aonde você quer morrer, amigo? Nos braços de Deus ou na mão do diabo? Derrotado. Está valendo? Então, vamos lá. A gente tem que conhecer a palavra, senão a gente cai na mão do diabo. Paulo está escrevendo para nós, cristãos, que aceitamos Jesus, como é que anda no Evangelho. Dando exemplos lá do passado. Que é a mesma coisa. Porque tudo que foi feito lá simbolizou a nova aliança, Cristo Jesus nosso Senhor, que nos redimiu e nos salvou. Então, agora, versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, novamente. E foram escritas para advertência nossa. De nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. A salvação, vamos ficar firme. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Isso quer dizer, ele nos deu a palavra da verdade. Se eu me estruturar nela, ficar nela, depender dela, não tem tentação que vai acabar com a minha vida? Não tem circunstância que vai ficar até o fim? Não tem. É isso que ele está falando. Ele está falando agora para nós. Está provado. Paulo está corrigindo a doutrina. Está valendo? Aí no 14, versículo. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, ponto final. E essa é a nossa mensagem de hoje. Valeu, queridos? Por que que Paulo falou isso? Então, não inventa doutrina, não anda com quem não é salvo, não reclame da sua situação, não põe defeito no que não foi feito e não diga que Jesus, sabe, está lá no céu. Que Moisés sumiu. Ele está na sua vida presente e você vai resistir o diabo e sair fora da mão dele. Vai orar em línguas, vai confessar a palavra, vai adorar o Senhor, vai jejuar e você vai receber tudo que você precisa. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Toda glória a Jesus. Isso chama-se estudo bíblico. Glória a Deus.